Me estranha nessa cidade, tamanha velocidade. Eu com tão pouca idade, já tenho a louca saudade. Tempo de morosidade, isento de crueldade. Terço da castidade, o penso única grade. Pensava em longevidade, não era realidade. Pensa era liberdade, quase que identidade. Eu só caminhei metade, não encontrei piedade. Meus pais querem faculdade, minha mina fidelidade. Minha rima prioridade, minha alma grandiosidade. Deus quer minha caridade, quem curte quer novidade. Minha erva legalidade, minha lágrima amizade. Eu quero imortalidade pra poder suprir todas as vontades. Viados, fugir da chama que arde, engana e clama. Invade a cama e chama a seriedade pra sair da lama. Na altura como Rosana, me procura como Osama. Eu só quero sinceridade pra poder viver sem drama. Me abstenho de lá, pois pra mim é que tenho que estar posto. A prova difícil, pressão é difícil, questão é se venho de lá. Do mundo que estão, nem mundo listão, nunca tive nenhum patife pra ser meu pai tive. E era só mais um zumbi detetive no poço caçando fundão. Os moços passando a função de como deveria ser. Pra ser um bom, pra ter um ponto e alguma força pra viver. Preferia chegar à morte do que essa sorte entre aspas ter. Os caras te dão um suporte pra arrastar seu pote de ouro, arrasta você. Pra te deixar domesticado, eles vão marcar teu couro. Te fazer cabeça de gado, pôr na batedouro. Você feliz no pasto cinza, no moderno pasto pincelado de sangue, nadando no mangue de óleo asfalto. Basta alto lá, nossa natureza é outra. Touro formando a manada na pureza voltra. Zeno de volta, vontade de ser pesadelo do rico trancado, que reza pra que o nosso apelo só seja por droga, pão, circo e um barraco. Só quero sentir o vento na cara, coração dispara e me dispara. Quando sinto essa falsa sensação de liberdade, seja não é nem metade, nem se compara. Quando sou é a tua garra nessa ação que vi verdade. Não existe legalidade, entre os dedos toco a arte que concebo em toda parte. Tenho enredo e com coragem, só pro ar de evolução. Estou em golden eras, minhas barras são pro ouro, meu valor vem delas. Quem fica calado, nem sempre é quem consente. Quem fica do lado, entende que é prepotente. Quem mantém o errado, expande a farsa que afoga nossa laia nessa praia de petróleo, sangue e coca. Troca esse disco, seu discurso não fez meu dia. Combato seus excessos sociais com rebeldia. Meus ideais, como suas armas, também são letais. Eu sou a guerra escondida atrás da sua falsa paz.